dia, nós estamos aqui mais um dia semi-solarado, coriza no nariz, frio, semi-frio também. É isso, nós estamos aqui na nossa Rádio Comunitária Aconchego. Isso aqui é mais um informativo radioativo, edição de 9 de maio, quarta-feira. Agora são 8 da manhã e 9 minutinhos. Ótima hora para desejar um ótimo dia pro meu amigo Gustavo. Fala! Bom dia aí, Rádio 20 da Rádio Comunitária Aconchego 88.1 FM, mas que estamos transmitindo só pela internet, né? Até novo aviso, quando chegar nossos novos equipamentos para ter uma potência maior. Tá chegando, né? Então isso aqui é nosso informativo radioativo essa quarta-feira, 9 de maio, e vamos estar com muita informação, com muita informação. Muita informação, né? É isso mesmo. Quer saber como está o clima, né? Calma, deixa eu chamar. Eita. Antes, a gente fez uma mudança hoje no programa. A gente, geralmente, na quarta-feira tem um bloco de eventos. A gente passou ele pro bloco local, né? Vamos fazer tudo no bloco local. Depois, como de costume, bloco nacional. E seguimos com nossos comentários. Agora eu vou chamar o nosso garoto do tempo. Bom dia aí, pessoal. Hoje, né, vai ser um dia com sol, né? Mas pode ter pancadas de chuva durante a manhã e a noite. Então, se liga aí. Se você vai sair para o trabalho, leve o guarda-chuva. Estão fazendo 26 graus no Recife, com 30 a máxima, 22 a mínima. É isso aí. Mais um dia acordando com coriza. Esse friozinho. Já voltamos com nossas manchetes do dia. Tarifa de metrô no Recife terá aumento a partir de sexta-feira. Pré-estreia de O Processo marca a reabertura do São Luís. TH Cine na Ilha de Deus. Maconha medicinal e guerra às drogas. Feira Várzea Colaborativa. Quilombo do Catucá abriga a última gravação em estúdio móvel do projeto De Boca ao Ouvido. Cerca de 360 mil famílias não possuem moradia na cidade de São Paulo. Cerco se fecha contra assassinos de Marielle, diz deputado. Assassinato da Teusa. Tarifa de metrô no Recife terá aumento a partir da sexta-feira. O valor da passagem de metrô ficará mais cara a partir desta sexta-feira, 11 de maio. No Recife, o reajuste será de 87,5% e a nova tarifa será de R$ 3,00. Atualmente é de R$ 1,60. Aumentos também estão sendo aplicados no sistema metro ferroviário de João Pessoa, Natal, Maceió e Belo Horizonte, como já tinha informado a Rádio Comunitária Aconchego. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, a alteração tem como finalidade o fortalecimento do transporte de passageiros sobre os trilhos, uma vez que será fundamental para a continuidade da operação e manutenção do serviço. A receita obtida não estaria evoluindo de forma compatível com o aumento de seus custos, por isso a necessidade do reequilíbrio financeiro. Segundo a orientação do Ministério do Planejamento, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a recuperação das perdas inflacionárias, ficando a nova tarifa em Belo Horizonte em R$ 3,40, em Recife R$ 3 e em João Pessoa, Natal e Maceió de R$ 1. Essas são informações do Diário de Pernambuco e a gente também vai fazer um chamado para a próxima sexta-feira. A Frente de Luta pelo Transporte Público Pernambuco e o Sindimetro de Pernambuco convocaram um acto contra o aumento da tarifa do metrô para as 9 horas. O acto acontece na Estação Central do Recife. Pré-estreia de O Processo marca a reabertura do São Luís. Após passar cerca de 4 meses de portas fechadas, o Cinema São Luís vai reabrir na próxima quinta 10 com a pré-estreia do filme O Processo. Após a exibição, a diretora Maria Augusta Ramos realiza um debate com a plateia. A sessão começa às 19h30 e os ingressos já estão à venda na bilheteria do cinema. Vencedor de diversos prêmios internacionais, o longa O Processo oferece um olhar pelos bastidores do julgamento que culminou no impeachment da presidente do Brasil, Dilma Rousseff, em agosto de 2016. O filme se propõe a ser um testemunho da crise política instaurada no país, assim como do colapso das instituições democráticas. Para realizar o processo, a diretora Maria Augusta acompanhou cada passo do processo de impeachment, somando 450 horas de material filmado. As imagens foram captadas nos corredores do Congresso Nacional, em coletivas de imprensa e votações na Câmara dos Deputados e no Senado. A estreia nos cinemas está marcada para o dia 17 de maio. Então, a pré-estreia do filme O Processo acontece nessa quinta-feira, 10 de maio, às 19h30, no Cinema São Luís, que fica na Rua da Aurora, 175 Boa Vista. Os ingressos custam R$10 e R$5 a meia. Fonte, leia já. TH Cine na Ilha de Deus, Maconha Medicinal e Guerra às Drogas. Mais uma atividade pré-marcha acontece nessa quarta-feira, 9 de maio, na comunidade da Ilha de Deus. Comunidade de território pesqueiro, situada em Biribeira, de muita resistência e protagonismo das mulheres pescadoras. A Genfa, Canapé, CAP, CPDH e a Acolher estarão mais uma vez contribuindo com o debate do uso medicinal e a atual política de drogas. Contamos com a presença mais uma vez de todos e todas, às 18 horas, no Núcleo de Comunicação Caranguejo-Sá, na Ilha de Deus. Feira Várzea Colaborativa. Vocês já sabem que todo segundo sábado do mês tem encontro marcado na querida feirinha. E este mês de maio é o mês das mães. No sábado 12/5, a Praça da Várzea, mais uma vez, conta com a presença de artesãos, artistas e produtores independentes para realizar mais uma edição da Várzea Colaborativa. Vamos levar nossos produtos, cores, nossos sabores com muito amor e alegria. Uma grande celebração da arte. Venha conhecer quem faz. Perde não. Esperamos vocês. Quilombo do Catucá abriga a última gravação em estúdio móvel do projeto de Boca ao Ouvido. Lá no Quilombo Catucá está quase concluindo as gravações dos programas que compõem a série de Boca ao Ouvido, música da diáspora africana em Pernambuco. Abordando a musicalidade da Jurema, expressão religiosa de matriz afroindígena fortemente praticada no Nordeste, o projeto leva seu estudo neste dia 12 de maio às 17 horas para o Quilombo Cultural do Catucá, cuja tradicional sambada acontece há bons 7 anos, um sábado por mês. É lá, no bairro do Viana, em Camaragibe, município da região metropolitana do Recife, que aportamos com nosso estúdio. Ao longo dos 3 programas falaremos sobre a Jurema, o coco e a diáspora africana, tendo como principal foco a musicalidade, tanto dos rituais como do coco, ritmo e dança com influências indígenas e africanas, fortemente associado a esta prática. Destacando-se ainda a presença feminina e sua relevância no universo do culto da Jurema. E para este diálogo trazemos Alexandre Lomi, historiador, juremeiro e um dos realizadores do Kipupa Malunguinho, Sandra Juremeira, Xalorixá e Juremeira no Ilea Xei Emanxá Ossi e no terreiro de Jurema do Cabloco Tupinambá. Tocam, instigam e participam da conversa os anfitriões do Quilombo com seu coco de Catucá e a mestre Ana Lúcia, além do grupo Raízes do Coco. E como dizem, eu se fosse tu ia. De Boca Ouvido, música da diáspora africana em Pernambuco, é um projeto que tem como objetivo produzir uma série de 40 programas de rádio com duração de 30 minutos cada. Realizado pela ONG Aosuba Comunicação e Educação, a série vai explorar diversas vertentes dessa música, tocando em questões estéticas desse fazer musical, seus gêneros, usos, a relação com a espiritualidade e memória, entre outros. Então, o serviço é Estudo Móvel de Boca Ouvido, música da diáspora africana em Pernambuco, no dia sábado 12 de maio, às 17 horas, no Quilombo Cultural do Catucá, na rua Alves 443, Ana Alves 443, Viana, Camaragibe. Como chegar, para quem não sabe, de metrô, descer na integração Camaragibe e lá pegar o ônibus Viana, Cosme Damião, pedir para descer na parada após a quadra da areia, perguntar onde fica o Quilombo do Catucá, o ônibus Viana, Cosme Damião só circula com cartão. É isso então, por enquanto, nosso bloco local. É isso aí, voltando aí com o nosso informativo radioativo. Agora são 8h19 desta manhã de quarta-feira, 9 de abril. É isso, você está escutando a Rádio Comunitária Aconchego. A gente nem falou no começo, mas alguns dos nossos meios para vocês se comunicarem conosco é... Temos nosso blog, que é o radioaconchego.milharal.org, que... Tem nossas produções antigas, dá pra ver algumas informações da rádio, coisa que a gente escreve, coisa que a gente produz. Dá pra acessar também a rádio web, dá pra ver a nossa grade defasada, tem até que ajeitar isso. E tem também nosso telefone aqui, se você quiser mandar uma mensagem, quiser dar sugestão, feedback, pedir música, mandar um cheiro. O telefone é 99721-5409. 97-21-5409. Eita. Aí tá tocando, né? Aí já. E temos também o nosso stream. Na verdade, se você tá estudando, você tá estudando por ele. Mas, só pra afirmar, é orelha.radiolivre.org/aconchego. Nesse endereço você consegue acessar diretamente o nosso playerzinho para tocar nossa rádio web. Agora a gente está também em radio.tainá.net.br. Tainá, no caso, radio.tainá.net.br. A gente entrou nessa rede aí, é uma grade que tem a gente constrói a grade coletivamente e a gente botou o informativo radioativo nessa grade que a gente vai tentar puxar também outros programas da rádio. E aí, Gustavo? Eu vou passar informações sobre o Fórum de Práticas Interativas, que acontece na próxima segunda-feira, 14, né? Toda segunda de cada mês acontece o Fórum de Práticas Interativas aqui no prédio do CIS, Rua Lindolfo Color 65, a partir das 2 horas da tarde. E desta vez o Fórum de Práticas trará como tema a visão e cuidado das práticas interativas com adultos que sofreram abuso sexual na sua infância. E este fórum vai dar abertura à Semana Nacional de Práticas Integrativas que acontece no país todo, mas também aqui no Recife. Não temos muitas mais informações, mas os anos passados tinha acontecido diversas atividades na prefeitura da cidade do Recife, lá no centro da cidade, no antigo. Então, quem tiver uma vontade, procure, pesquise e dê uma sacada, mas próxima segunda, 14 horas, o Fórum de Práticas Integrativas e Complementares do Recife com o tema da abuso sexual na infância de pessoas adultas maiores. E bom, isso aqui é nosso informativo redactivo. Já voltamos com nosso local. Peraí, eu recebi a gente recebeu, foi uma mensagem mesmo. Eu acho que eu errei a data em algum lugar. Eu posso ter falado a data errado. Hoje é 9 de maio. Eu acho que mandaram uma mensagem aqui dizendo, é 9 de maio, cara. Eu posso ter errado, posso ter falado 8. E tem mais atividades aqui no CIS, né? Sobre educação ambiental. Fala aí, Fernandinho. Então, vai rolar aqui o Fórum de Usuários, junto com a equipe da Vigilância Ambiental, estão realizando algumas atividades de educação ambiental, com orientações de controle a zoonoses. E a galera vai utilizar alguns espaços cedidos pelos terapeutas nos seguintes dias e horários. No dia 17/5, na semana que vem, na quinta que vem, às 8 horas, vai dentro da dança circular, vai ter sobre caramujos, na outra semana vai ter sobre escorpiões e depois sobre ratos. Não vou dar as datas certas porque vai ser 17, longa, né? 29 e 6, vai ser meio longo. Eu pensei, como tinha semana da educação ambiental, eu pensei que já era a próxima semana. Aí já ia dar uma reforçada aqui, mas vão ser... das próximas 3 semanas, né? E aí o Fórum de Usuários também pretende fazer uma exposição com fotos, lambes, depoimentos dos usuários e da comunidade em geral. Se tudo der certo... desculpa. A informação foi que eu falei a data errada. Não era... É 9 de maio. Eu acho que eu falei 9 de abril. 9 de maio. Se tudo der certo, a gente vai já já gravar aqui umas vinhetinhas pra deixar na rádio rolando pra chamar aí o público aí, a comunidade aqui do CIS, pra participar dessas semanas aí de educação ambiental. É isso, já já voltamos com o nosso bloco nacional. Cerca de 360 mil famílias não possuem moradia na cidade de São Paulo. Pelo menos 360 mil famílias no município de São Paulo não têm aonde morar. O número corresponde ao déficit habitacional da cidade, de acordo com a Secretaria Municipal de Habitação. Até 2020, a prefeitura pretende entregar 25 mil unidades habitacionais, levando em conta o orçamento de 580 milhões de reais anuais para a construção de moradias. A estimativa da própria prefeitura é de que levará cerca de 120 anos para zerar o atual déficit. Diante do cenário, muitos que não conseguem comprar a casa própria nem pagar um aluguel passam a recorrer às ocupações de imóveis. A capital paulista registra 260 ocupações de prédios e terrenos que abrigam 46 mil famílias, segundo dados do Grupo de Mediação de Conflitos da Secretaria. Somente no centro são 70 prédios ocupados com aproximadamente 1.000 famílias. Após um incêndio e desabamento do edifício Wilton Paz de Almeida, a prefeitura anunciou vistoria nos 70 prédios da região central, o que gerou preocupação de representantes dos movimentos sociais com possíveis ações de reintegração de posse dos imóveis. Na quarta, 2 de maio, o prefeito Bruno Covas disse que poderia acionar a justiça caso seja confirmado em futuras vistorias que os prédios não estão em condições de uso. Além das ocupações, mais de 830 mil domicílios estão em assentamentos precários e precisam de algum tipo de melhoria, conforme informações da prefeitura. O prefeito disse que neste ano, 6 reuniões tinham sido realizadas entre a Secretaria de Habitação e moradores do edifício que desabou, com a finalidade de negociar uma desocupação. Ele admitiu que, na avaliação da prefeitura, o prédio não estava adequado e não tinha as condições necessárias para moradia. Segundo movimentos sociais, foi oferecido somente o recebimento de auxílio aluguel pelo prazo de 12 meses, no valor de R$ 400,00, e inserção dos moradores na fila dos programas habitacionais. De acordo com o coordenador nacional do Movimento Nacional da População de Rua, Darcy Costa, o valor não é suficiente para uma família alugar um imóvel, o que leva a viverem na rua ou em ocupações. De acordo com ele, atualmente são 290 mil imóveis vazios em São Paulo, que poderiam ser utilizados para locação social. Já a Prefeitura Paulistana informou que não tem um levantamento de quantos imóveis estão vazios e que poderiam ser utilizados, com fonte da agência Pulsa e informações também da agência Brasil. Cerco se fecha contra assassinos de Marielle, diz diputado. Após participar da reunião com o chefe da divisão de homicídio, Fábio Cardoso, e membros da comissão externa da Câmara que acompanha as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco, o deputado Sean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, disse, nesta terça-feira 8, que o cerco contra os assassinos está se fechando. De acordo com o deputado, Cardoso não deu prazo para a conclusão do inquérito, que já dura quase 2 meses, mas disse que está otimista. Willis disse, ele afirmou, pelo delegado, que a sociedade tem que ter paciência, porque homicídio, de fato, exige uma investigação mais rigorosa, mas ele já tem informação suficiente para cruzar os dados e chegar aos assassinos. Também Willis diz, aspas, abre aspas, já descartaram várias linhas de investigação e o cerco aos criminosos está se fechando, não só sobre os executores, como também em relação aos mandantes, fecha aspas. Ainda de acordo com Willis, o delegado afirmou que os executores são bem treinados, mas não informou se são agentes do Estado. Abre aspas, não são pessoas quaisquer e não são baratas, fecha aspas, disse o deputado. O delegado confirmou que a arma usada no crime foi uma submetralhadora. Além disso, de acordo com o deputado, a falta do exame de raio-x no corpo de Marielle, devido ao equipamento do Instituto Médico Legal estar quebrado, não prejudicou as investigações. O parlamentar ressaltou que a comissão continuará cobrando a conclusão do inquérito. Uma delegação do Parlamento do Mercosul chega no dia 9 de maio ao Brasil para se reunir com os investigadores e o interventor federal na segurança do Rio, o general Walter Braga Neto. Também participaram da reunião da terça com o delegado, os deputados federais Glauber Braga, do PSOL do Rio, e Alexandre Molon, do Partido Socialista Brasileiro, também do Rio, com informações da Folha de Pernambuco. Assassinato da Teusa. O assassinato de Matheus Passarelli, Teusa, não pode ficar impune. Ativista LGBT, negra, primeiro de sua família a entrar numa universidade, Teusa era aluna de artes visuais na Universidade Estadual do Rio, a UERJ. Segundo informações, no dia do desaparecimento, Teusa saía do aniversário de uma amiga na rua Cruz e Souza, no Encantado, Zona Norte, por volta das 2h30 do domingo. 2 horas e 30 da manhã do domingo. A estudante se despediu de amigos dizendo que não se sentia bem e foi embora. Algumas pessoas contaram que ela pediu um Uber, mas não entrou no carro. De acordo com as investigações, Matheusa foi morta por integrantes de uma facção criminosa do Morro do 18, em Água Santa, Zona Norte do Rio. O motivo do assassinato ainda não foi descoberto. De acordo com informações confirmadas pela família de Matheusa, há fortes indícios de que seu corpo tenha sido queimado. Infelizmente, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs em todo o planeta. Segundo um levantamento feito pelo grupo Gay da Bahia, o GGB, mais antiga associação em defesa de homossexuais e transexuais do Brasil, aponta que em 2016 foi o ano com o maior número de assassinatos da população LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, desde o início da pesquisa, há 37 anos. Foram 347 mortes. O próprio GGB ressalta que os números são subnotificados, já que faltam estatísticas oficiais. O relatório é feito com base em notícias e informações que chegam ao conhecimento do grupo. A população de travestis e transexuais correspondeu a 42% das mortes, num total de 144 vítimas. De acordo com a organização, as pessoas trans são as mais vitimizadas. O risco delas serem assassinadas é 14 vezes maior em relação a gays. A expectativa da vida de uma trans no nosso país é de 35 anos. Matheus tinha só 20 anos e uma vida inteira pela frente. Fonte, Jornal Estado de Minas e do Facebook de Gabriel Passarelli. Alô, alô, voltamos aí pro nosso bloco final, nossos comentários aí das notícias do dia. Hoje, quarta-feira, 9 de maio, são 8h33 da manhã. Fala, Gustavo, o que te parece essas notícias de hoje? Tarifa do metrô, né? O aumento da tarifa do metrô... Saiu de barato pra caro. É, de muito barato, né? E a gente estava conversando ontem com um amigo sobre a questão de que muitas vezes o metrô é a porta de ingresso ao sistema de transporte público, né? Para muitas pessoas das periferias, né? Então agora o aumento a R$3 vai impossibilitar, né? Um pouco esse deslocamento, essa deslocação. E estranha ainda que não tenha aumentado a passagem do ônibus, né? É estranhamente estranho, né? Não, que... eleição, né? Não, devem ter feito algum acordo, né? De alguma coisa, porque não aumentou. E... Não, eu acho assim, um ano com a eleição tão, tão polarizada, tão apertado, vai ser tão acirrado assim, eu acho que ninguém... Tá, pode ser que a explicação seja pro lado da eleição, né? Mas... E outra, e aí o metrô é federal, né? Os ônibus são... particulares, não, concessão... São resolvidos no campo estadual, então estaria... Seria muito mais vidraça, assim, pro governo do estado ter um aumento agora e pá. Mas é isso, o metrô aqui a gente considera um negócio muito barato e um serviço público de boa qualidade, né? Assim, eu gosto muito do metrô. Às vezes faço até um caminho maior geograficamente, mas tanto pelo preço quanto pela agilidade mesmo que ele vai. É, uma das coisas que eu tava lendo aí numa das matérias sobre o metrô era que não, agora vai ter mais segurança no metrô e vai impedir o acesso do vendedor ambulante, né? Como... Eu não entendi qual é a relação. Eu prefiro barato. Barato e com ambulantes, tá vendo? Não, mas que era responsável da limpeza e da incomodidade e da insegurança, né? Botando nos vendedores ambulantes a questão de segurança e da sujeira dentro do metrô, né? Sim, como sim. Se a cidade não estivesse suja, não tivesse, fosse segura, né? Porque viajar de ônibus é muito seguro, né? Não, e... Mas é isso. É, que é boa voltar para o Cinema São Luís, um cinema bem bonito no centro da cidade com com um material. Fiquei com vontade de assistir esse o processo. Já assisti... Acho que o processo e o mecanismo, né? É. Ah, tem uma brincadeira aí, parece, com o serial de Padilha, que fala do... Não, eu acho que o de Padilha é depois. Ele é, sim, que, ele é que... Mas pode ser que o nome tenha sido colocado no final, sei lá. É, o processo também deve fazer referência a tuas entraves burocráticos, né? Tem um livro de Kafka, que chama O Processo, que é assim, bem a burocracia. Como a burocracia mata uma pessoa... Sim. E desse um filme legal, pois é que você chamou. Foi muito premiado, assim, né? É, engraçado como a mídia foi, mais uma vez blindou isso. Nem né? falou, né? Não nem falou. Aparece, né? E foi. Se eu não me engano, foi num festival, foi em Portugal, foi na Alemanha, que foi aplaudido assim de pé e tal. Foi logo o primeiro festival que ele saiu. E aí já fica aquela. Olha, levaram pra fora do país, a galera recebeu bem e tal. É, e aí, são as estratégias também que tem de contar a história, né? Porque, imagina pra quem tá fora do país, daqui a pouco, Brasil, mar de calma, tranquilidade, 2013 caiu a presidente, agora 2013. Subiu outro. Não, assim, o Brasil sempre teve aquela hora de um país muito tranquilo, sim, e pá, aí vem 2013, aquelas ondas de protestos, aí logo depois cai a presidente, aí logo depois assume o bicho, aí depois Lula, que era uma figura altamente bem vista internacionalmente, preso. É, eu acho que quem tá fora do país é meio custoso de entender. Eu acho que algumas obras assim são importantes pra dialogar, pra informar, pra contar a história mesmo, né? A galera lá do TH Cine, lá na Ilha de Deus. Eu fiquei afim de chegar também lá. Tava querendo conhecer há um tempo o Caranguejo Sá. Aí hoje vai ser filme aí, a temática Maconha Medicinal e Guerra às Drogas. Bem interessante, vai ter uma associação, acho que é a Acolher. Tem um amigo que tá trabalhando nela, se eu não me engano. E é uma associação que reúne mães e pais de crianças que precisam aí do canabinoides e tal. Ah, pera, voltando para o transporte, tem uns conhecidos da UFP, estudantes de cinema, audiovisual, que estão fazendo uma campanha, tipo uma contra-campanha chamada Isso é Certo. Aí ontem foram filmar no centro da cidade, me falaram que foi massa, mas acho que a gente poderia chamar, né? Para ter outro olhar, porque quando a gente pesquisava agora, procurava informações sobre, estava apurando a pauta, eu não encontrava olhares diferentes, né? Assim, tem a questão do protesto na sexta-feira 11, mas não era sobre porque é bom manter um metro baixo, assim, de 1,60 e não aumento, sei lá. Alguma discussão mais a fundo e não só, não, a empresa diz, porque era isso, a reprodução do comunicado da empresa, todas as informações, sim, né? Sim, sim. Então seria bom, tipo, entrar em contato com esse pessoal para ver o que dizem. Eles estão fazendo uma coisa mais, tipo, antropológica, né? De como as pessoas viajam no ônibus, o que sentem, quais são os problemas. Até fizeram ontem, a filmagem era sobre no derby, com a professora Bianca, que é instrutora de yoga do CIS, e fazia uma aula, tipo, um momento de yoga, como para relaxar antes de pegar o ônibus, demais, iam pegar alguns depoimentos das pessoas, dos sofrimentos que as pessoas têm quando viajam, né? Então, acho isso que... Isso é o Ale? Ale é um pessoal de cinema e audiovisual aqui da Federal. E até de também jogar outras perspectivas sobre essa discussão de transporte público, né? Porque, assim, é muito válido que tenha uma manifestação, um ato público, mas eu particularmente, assim, que em outros anos já participei mais atentamente, a conformação dessa frente, assim, é muito complicada. Tá ligado? É muito complicada mesmo, assim. E é meio quadrado, assim, até a discussão política, assim, é muito empacada e tal. A gente precisa de outros olhares pra conseguir convocar mesmo a população a se juntar, a se interessar. E não ficar redundando ou na pecha do que já tava há muito tempo. De ser um ato político e ser muito fechado em lideranças políticas, em movimentos. A gente tem que abrir, isso é uma pauta que é de extremo interesse de toda a população. A gente tem que fazer furar a bolha em alguns cantos. Recentemente rolou também, tu falasse do aumento da passagem do ônibus, a galera que está se organizando numa frente mais de um tom mais técnico do judiciário, assim. Eu me esqueci agora o nome da organização que eles estão. E aí, na verdade, um dos processos que conseguiu barrar foram... CPDH, né? Não foi CPDH, não. Foi, esqueci, que o Thiago faz parte e tal. E aí a galera conseguiu barrar no judiciário, né? No, não sei, a galera, por outro lado, o governo do estado deve ter recuado e não peitado a briga naquele momento. Mas é um tema que tem que sair do... Eu acho que foi massa essa introdução do campo mais, de uma galera mais trabalhando no campo judiciário. Mas tem que sair do âmbito técnico e tem que chegar para as pessoas assim, que estão na rua, para pautar mesmo a qualidade e o preço do serviço. Porque é caro, é de baixa qualidade e teria totais condições de ser subsidiado aí. Porque outras coisas, tipo, quem mais sofre o custo das passagens são os trabalhadores informais e os desempregados. E desempregado todo mundo sabe que tem muito, assim, tá aumentando muito o número de desempregados, mas Recife ele também tem uma tradição de comércio informal. Então esses trabalhadores, esses trabalhadores do comércio informal são ultra penalizados, já não tem as garantias trabalhistas, já não tem a segurança do trabalho, segurança no sentido de adoecer, de qualquer coisa, tá lá na batalha diária e ainda paga um preço é R$3 por dia, pô. É uma refeição. Não, quase R$7 por dia. É uma refeição, né? Tá ligado? É, tipo... é uma refeição mesmo. Bom, continuando, quem diz que não se faz mais rádio, né? Aí, o projeto Boca ao Ouvido, né, da USUBA, Comunicação e Educação, no Quilombo do Catucá, fazendo programas de rádio sobre a diáspora africana em Pernambuco. Então, parabéns, né, para esse pessoal que está fazendo. Já rolou também, rolou aqui no Morro da Conceição. Esse mesmo projeto? Sim, o projeto está, acho que é a quarta gravação que faz, pelo que eu vi. Nossa, tenta entrar em contato para trazer o conteúdo. Sim, sim, sim, poderia entrar em contato. Tem pessoas conhecidas, assim, Tarcísio, que a gente fez um curso aqui, Michela também. Mas em massa é isso, vai ter a feirinha da Várzea, né, sábado, aí a gente vai estar. Com nossa marca Casa. A derradeira. Vai estar vendendo camisa e vai estar vendendo as sobras do bazar da Margarita que ficaram em casa. Então, tu que ficou lá em casa vai estar aí. Quem quiser ajudar aí, comprar produtos dos nossos amigos viajeiros. É, e futuros, nossa amiga viajeira. Futuros estradistas. E as duas notícias, né? As últimas duas notícias que a gente deu hoje sobre assassinatos. Rio e São Paulo, né? Mais uma mulher negra aí assassinada. A Teusa, e junto com a Marielle, assim, esperamos que tenha alguma... tenha resolução, né? A família tem o direito de saber o que aconteceu com ela, pá. Porque além da questão dos... como das arbitrariedades do Estado, tem esse processo que não se vê, não se investiga assassinatos, principalmente quando são de corpos negros, né, no Brasil. A taxa de resolução de homicídios para negros e negras é baixíssimo. A Marielle é um caso que teve a repercussão por causa de muita pressão internacional, pressão de deputado, e aí parece que tá andando, e ainda assim, muito lentamente, né? Assim. Vai fazer 2 meses, né? Agora vai fazer 2 meses, e agora a gente tá tendo um começo de um pronunciamento mais oficial. Mas a gente espera aí que a Teusa esteja num lugar de lugar bom, assim, que ela faça a passagem em paz, porque aqui embaixo está difícil para nós. É, outro processo aí de São Paulo, né? 300 mil famílias desabrigadas, sem teto. Aí a Prefeitura de São Paulo diz que vai demorar 120 anos para reabrigar. Eu quero... Não, acho que a Prefeitura não diz nada, a gente faz as contas, né? Se é, mantém esse investimento... Não, foi a Prefeitura que falou. Ah, é isso. Mas... Aí você chega, vamos dizer assim, no prédio que caiu, aí diz, é R$400 de auxílio moradia e eu lhe boto na fila. Ou seja, se hoje está em 120 anos, eles vão pro rabo da fila e você faz... É uma fila... Daqui a 120... Eu acho que seus netos ou seus bisnetos vão poder pegar só... Daqui a 4 gerações, um conjunto habitacional. Pode ter uma caça, né? É terrível, né? E é isso. E se você for ver o número de prédios desocupados, de moradias desocupadas, tá quase no número. Aqui em Recife tem mais moradia desocupada do que pessoas sem casa. É, o central... É uma conta muito simples, é uma subtração, muito simples. Vai dar... Vai sobrar casa ainda. E muitas vezes tem essa discussão, né? Vinculando com o transporte público, de que se você tem casa no centro da cidade, você trabalha no centro da cidade, se você é vendedor ambulante, se você trabalha no centro da cidade, que muitas vezes os trabalhos são concentrados, né? No centro, pelas lojas, empresas e demais. E a infraestrutura... Você moraria perto do seu trabalho, né? E tipo, não existe um centro da cidade mantido de forma séria, que seja desabitado, sem moradores. Tipo, isso é impresentável, né? Foi inaceitável essa palavra. Vê, o dado aqui na matéria tem... Sim, eu vi. 360 agora. Mil não tem casa. 830 mil domicílios sem pessoas. Ou seja, Não, 830 mil domicílios estão em assentamento precário. Ah, que, tipo, pode ter alguma possibilidade de... 290 mil imóveis vazios. Sim, 360 mil... É um número, né? Já dá pra ver que não é preciso de 120 Sim. anos. É só preciso de mais algumas moradias pra completar. Aí eles vão fazer 70... Esse ano eles vão soltar 25 mil unidades. Aí, mais 3 anos daria. Só que não. Aí você vai ver quem são esses... domicílios desocupados. Sei lá, alguém que tem 5, 6, 7, 8, 10 prédios de... Aí é isso, tipo, a função social de uma habitação é morar a gente. Deixar desocupado é só a favor, expropria. É isso, mais algum comentário, amigo? Não, comentário, eu só acho que hoje vai ter poeira criativa, 18 horas. 8. Tá na contagem regressiva, é 5. 4. Temporada final, quarta temporada final, então 18 horas vamos estar presentes. Rafael e eu. Hoje às 8 horas da manhã, da noite. Acho que falando de tarot. Vai estar. Hoje vai ser tarot? Sabrina Carvalho aí nos acompanhando. Assistível. Eu vou dar uma sugestão. Faz um jogo pra rádio. Para a rádio. Um jogo pra rádio. Pensando. Pergunta do novo transmissor. Pergunta como é que vão ser nossos devires. Tá, eletromagnéticos. Liga o transmissor e faz o jogo. Bota o transmissor aqui pra jogar. Lembrando, né, pra quem está nos ouvindo, que hoje é quarta-feira. Tem reprise desse mesmo programa hoje às 8 horas da noite, né? Sim. Está errado aqui. Por que está errado? Porque é quarta. Ah, sim. E as reprises são amanhã às 7 horas da manhã. E hoje, às 8 horas da noite. E voltamos ao vivo na próxima segunda-feira, 14 de maio, dia do aniversário de minha sobrinha, às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã? Show de bola! Tem mais alguma coisa? Você pode acompanhar a Rádio Aconchego em radioaconchego.milharal.org. Você acompanha todas as nossas... notícias, produções antigas. Quer mandar uma mensagem pra gente? Nosso telefone, anota aí: 99721-5409. 99721-5409. Eu prefiro falar assim, Gustavo gosta de outra forma. Quer escutar a gente ao vivão na web? Orelha.ra. Eita, volta. orelha.radiolivre.org/aconchego. Rádio Aconchego também transmitindo agora na Rede Mocambos em radio.tainá.net.br. É isso aí, desejo a todos e a todas um ótimo dia. Hoje, quarta-feira, essa foi a nossa edição de 9 de maio de 2018. Agora são 8h49 da manhã. Tchau!